These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Busco Chanchada. Fast and Fuck. Começando mais um Tosco Chanchada Fast and Fuck. Sim! O podcast que tem a velocidade dos fuderosos, fuderásticos e... Fudido! E fudêncios e etc, etc, etc. O podcast mais rápido da fodosfera. Ui! Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. E aqui é o alemão. Fast and Fuck News. No Fast and Fuck News desse podcast, teremos uma notícia que interessa a todo homem de meia idade. É, eu acho que alguns ouvintes do Tosco Chanchada vão ficar interessadíssimos nessa notícia, alemão. Eduardo Cosso. Né? Que o Caio César. Exato. Que Jabor Hill. Jabor Hill. Né? Eduardo Salles. Isso. Torinho. Torinho já tá acabado. É, os caras que já estão chegando na meia idade. Os caras que estão acabando, né? O cara vai acabando, né? Bom, a notícia é: faculdade paga R$61 para homem ser cobaia de exame de próstata. Ui! Já pensou, Bernardo, ganhar pra levar uma dedada? Rapaz, bom, se tiver que levar, pelo menos leva ganhando alguma coisa, né? Achei que você ia falar assim, de graça já é bom, aí não pagando. Bom, a Escola de Medicina da Universidade da Tasmânia, na Austrália, está oferecendo dinheiro para que pacientes voluntários ajudem os médicos residentes a treinar técnicas de inspeção anal. Inspeção anal? O que seria isso, seria, né, cara? Seria... Deixa eu mostrar. Vem cá. Não. Vem cá, cutinho, vem. Não. Deve ser o exame de toque, né? É o famoso e temido exame de toque. Oi. Que, lógico, todo mundo sabe que é muito útil para detectar o câncer de próstata. É, porque alguns falam aí que existe a técnica do exame de sangue, mas que não é tão confiável igual ao toque ainda, né? A não ser que saia sangue no dedo do médico. É, então eu estou com 30 anos, eu tenho aí 10 anos para que eles aperfeiçoem essa técnica, isso, né? Acho que eu vou fazer uma, vou tentar estudar para isso, né? Porque tá devagar a coisa, né? Vai que vou louco. Bom, eu como tenho 29, vai demorar ainda, né? Senhor Nono, o senhor passou pelo exame aí de próstata, como é que foi já a experiência? Fiz vários, rapaz. É, senhor Nono? Uma beleza. Gostou? Gostei. Sim, uma sensação de arrombo, né? Sim. De invasão, senhor Nono? Você se sente... Que nem tá falando mesmo. O senhor sentiu aí meio que afrouxado do senhor Nono? Não, eu só não gostei muito ao meio do, quando eu percebi que o médico tava sem as mãos fazendo o exame, né? Porque aí... Batendo palmas. Tava, isso. Alegria, tava alegria. Tava batendo na porta dos fundos, né? Eu não gostei muito, não, mas tirando isso, o negócio não faz mal, não. Eu gosto da coisa... Que não anda de graça, né? Imagina agora ganhando. E diz que são R$61, né? O equivalente a $40 por hora. Isso quer dizer, o cara não toma uma dedada e ganha os $40. Estuprado, então. Fica o dia inteiro no hospital levando dedada. Cara. Pois é. Chama o Ayrson, né? Aí o Ayrson vem com o dedo, parece um cabo de martelo. Parece um cacho de banana na mão do cara, né? Ui! O professor da Universidade Richard Turner, chefe de cirurgia do Hospital Universitário, diz que esse tipo de exame tem um papel importante para tratar essas doenças. E diz que esse ato incômodo é um jeito honesto de ganhar uma grana. Ah, agora é honesto, né? Aham. Quer dizer, então tomar dedada de graça é desonesto. É putaria. Ah, vai porque gosta então da coisa. Eu quero ver daqui 10 anos se eu for fazer, ninguém me dá R$1, pelo menos não vou fazer, não. Então, rapaz, e diz que esse procedimento aí é inédito lá na Austrália, né? E diz que a tendência é começar aí a funcionar no início do ano que vem. Então, galera aí de meia idade que ouve o Tosco Chanchada, preparem as suas passagens para a Austrália. Compre sua pomada Ring of Fire. É, não deixe de se abastecer de pomadas Ring of Fire, porque já que você vai ficar lá com o seu ânus a mercê de vários estudantes, cada um querendo dar a sua dedadinha, acho que você vai precisar. E se o Bart voltar pra Nova Zelândia também é pertinho, ele pode ir lá, né? Se ele quiser. Ah, então é por isso. Explicou, alemão. Aí, né? É, pois é. Então, that's it. Tá barato dessa semana, três indicações ótimas aí, hein, senhor alemão? Só clássicos. Aliás, assim, eu não sou muito fã, mas pra quem gosta da trilogia Carga Explosiva, né? Exato, eu também não curto muito. Quem gosta muito é o Bart, nós sabemos disso. O Bart é fãzaço do Jason Statham. Tem até posters dele com no... óleo no corpo, assim, é, sabe? Aquele... The Oil Guy. É isso aí, trilogia Carga Explosiva por apenas R$29,90. Barato, hein? Barato, né, cara? Dá pra comprar pro Bart e dar de presente pra ele. E se você é saudosista como a gente, né? Os tiozão dos podcasts aí e mas tal, não tanto quanto que citamos há pouco. Verdade, não tanto quanto esses caras aí. Tem aí o box DVD do Jaspion. Olha só, cara. Olha, dá vontade, cara, de chorar de tão ruim. Aí o box do Jaspion vem 5 DVDs. Nossa. Por apenas R$39,90, cara. Muito barato. Deve barato. Ter uns, sei lá, quantos DVDs? 6? 5. 5. Deve ter uns 15 episódios, deve né? Deve ter uma pancada de episódios, mais imagens, mais especiais e extras e aí, tudo mais, cara. Pra uma pessoa ter orgasmos assistindo Nossa, Jaspion. Nossa, canse de ver japonês feio, né? É. Aliás, o Jaspion era brasileiro, né? Acho que o segundo Jaspion, um negócio o segundo, assim, né? Era brasileiro. Olha só, cara. E honra. E pra quem gosta já de ver sangue na tela... Isto! Coleção Sexta-feira 13, 5 DVDs, que vai do parte 2 ao parte 6, por apenas R$49,90, cara. Muito barato. Cara, tá muito barato essas coleções, né? Filmaço, é a coleção, não sei por que não veio a primeira, né? Só pra você comprar separado depois. Pra você comprar separado, só pode, né? Aham, mas muito bom também. Muito bom, vale a pena. Esses preços você encontra o link abaixo do post. Isso, ajude o Tosco a dominar o mundo. Não perca tempo. O segundo 5 minutos com os alemão, mais uma cobaia aqui para a gente destrinchar no Fast and Fuck. Vamos arrombar ele. Cronômetro aí na mão, alemão? Está valendo. Seu nome, meu querido? Doug. Doug, isso é nome, nome alemão. De viado. Idade? 25 anos. De onde você é? Osasco, São Paulo. Que você faz da vida, meu amigo? Sou ilustrador. O que você... O que você faz com a catota do nariz? O ceroto ou o cocôzinho do nariz? Você faz a bolinha e joga fora ou você engole? Eu engolo, porque é salgadinho. Eu engolo. Eu engolo. Engolo. Você já passou vergonha ouvindo o Tosco Chanchada? Como foi? É, já passei aqui ouvindo junto com a minha mãe. E como foi? Como foi? Já respondi, tô descansado com a minha mãe ouvindo, já é uma merda. Você já usou calcinha escondida? Não. Só... Especifique. Só na frente de todo mundo, então? É, não tem vergonha na cara mesmo, né? Só sem vergonha, já diz meu amigo. E no mundo dominado por pseudanões, você trabalharia numa indústria petroquímica? Não, só se fosse trocador de óleo pra ele. Olha só, e qual a raiz quadrada de 2 mais 2? 3. Nossa! Ainda bem que você é ilustrador, viu? É, eu segui essa vida, né, por... já sabe os motivos. Já desenhou uma mulher pelada e depois mandou uma bronha pra ela? Se ela ficasse bem desenhada, sim, né? Mas como foi você, né? Então não tem jeito. Então, cante uma música. Tempo esgotado, ó. Essa foi boa. De onde vem essa sua mania de, sei lá, de queimar o rabicó? Ah, vem aí de Marília. Ah, tá, tá. É, realmente, cara, você é meio perigoso, viu? Na passagem por Bauru, você pegou essa mania. Né? Exatamente. Emite uma girafa. Pé, pensou muito. Na hora do sexo, você já foi surpreendido por um dedo maroto? Não, só por dois. Ah, louco! Ou arrombado. Então você já precisou das pomadas Ring of Fire? Não. Arrombado, né? Não, tá. Onde fica a dica da pica do Tiririca? Fica na Tirulipa. Já chupou uma banana? Não. Especifique. Não. Como é não chupar uma banana? Eu não sei, você já chupou uma. Você prefere salame ou linguiça? Eu prefiro arroz e feijão. Com o quê? Com queijo. Cortado ou em fatias? Em rodelas. Queijo mussarela ou gruniere? Trançado. Ai, tá, Rapunzel. Olha, desculpa se eu sou assim, então. É, me diz uma coisa, Doug. É, médio ou playboy? Médio? Poxa. Além de tudo, é viado ainda. Pra que playboy? Tem internet. Qual integrante do Tosco você gostaria de dar a bunda? Quem cala, concede. Mas por que? Você ficou em dúvida, cara? Oh, não, acho que ele, porque ele fez um silêncio assim, acho que pintou uma dúvida. Ele falou, nossa, são tantos, cara. Sonono, não tem risco, né? Obrigado. Você conhece o Marco? Marco? E onde fica a capital do inicial? Puxa, é uma boa pergunta, hein? Brasília? Pé. Ô Doug, você tem aí quantos minutos? Quantos segundos? 15 segundos. Você tem. Vou dar mais aí 20 segundos pra você? Tem. A partir de agora, alemão? Tem. Fale aí o que você quiser nos 5 minutoscos. Os 5 minutoscos? Posso mandar um abraço? Eu queria mandar um abraço. Manda ver. Dá um abraço a todos. Pode falar. Quero mandar um abraço a todos os osasquenses, guerreiros que estão por aí perdidos no mundo e não voltaram ao seu lar. Porque o pessoal que mora em Osasco geralmente quer sair daqui, né? E não falam que é de Osasco. Ah, é? É vergonha, né, cara? É porque é uma bosta de cidade, né? Mas é boa. Que bom, né? Que... Agora vai crescer mais a população. É isso aí, esse foi o Doug. A nossa vítima aqui dos 5 minutoscos. É isso, Doug. Toda vez que a gente vê você agora, a gente vai poder dizer 5 minutoscos. Tem o link aí das ilustrações do Doug aí abaixo no post. Trabalho do cara super fera aí, vale a pena conferir. E se você quiser se tornar a próxima vítima aí, fique ligado no Twitter que a gente chama de surpresa mesmo, rapaz. Fui! Valeu, Doug, aquele abraço. Tchau, Doug. Parou, valeu. Isso é bom pra caralho. E no Bom Pra Caralho dessa semana, senhor alemão, com participação especial de Pablo Assis lá do Nerd Express. Olha só, uma celebridade da fotosfera. É isso aí. E do MetaCast também, não esqueço do MetaCast. É verdade, isso. Eu sempre esqueço, cara. Não, aliás... se meta com o MetaCast. Aliás, o MetaCast aí que sempre divulgou a gente, né? Desde, cara, o início, né, cara? Desde os primórdios, cara. Olha que vergonha, né? Um dia a gente paga. É isso aí, Pablo. Qual que é a indicação pra essa semana? A indicação que eu dou é um filme bem bom, saiu faz um tempinho, mas eu não sei porque ele não tá saindo nas principais salas, tá saindo nas salas mesmo alternativas, que é um filme chamado Criação. Não me lembro quem que é o cara que foi que atua, mas ele tá no, naquele filme Uma Mente Brilhante, ele faz um dos... Uma das alucinações do... Uma das alucinações, isso, do cara. Uh-huh. E ele também tá no Esses Demônios, ele é o... Robert Langdon. O... Não, o... Não. Não, o cara lá, o... George Albino. Enfim, esse cara aí, ele tá fazendo o papel de Darwin, Charles Darwin, conta a história do Darwin, bem legal. Um biográfico, é legal, meio histórico, mostra assim que o Darwin não é... não criou tudo, que tem todas as outras forças em volta, todas as dinâmicas. Mas bacana, a minha namorada gostou bastante. Beleza. E ela chorou, que nem uma menininha. Eu achei graça que ela chorou. Olha. Mas pessoas que choram aquele menininhas, que nem o Dudu Salles, do Papo de Gordo, quem sabe, e do Metacast, quem sabe vão chorar nesse filme também. É incrível como essa frase ficou colada, né? Bacana, vale... É incrível que essa fala ficou assim, sinônimo de Dudu Salles, né, cara? Chorar feito menininha. É. Mas ele mesmo fala isso, né? Bom, vamos torcer, né, Alemão, pra que chegue criação. Opa. Aqui nos cinemas de Marília, porque... Difícil, hein? Nós sabemos que Curitiba aí tem acesso, né, mas aqui talvez demore, cara. Aqui, pra você ter uma ideia, Curitiba teve em uma sala só, esse filme. Ah. Uma sala do circuito alternativo de cinema. Então vamos esquecer, perna, aqui não tem nem acesso. Talvez valha a pena ser... rodoviário. Quem sabe você tem que pedir pro John Torres trazer pra você. É verdade. Vai ter que ser o jeito. Vale a pena, esse filme vale a pena. Beleza. Isso é bom pra caralho dessa semana. Pablo Assis aí indicando criação. Quer já aproveitar e deixar seu jabazinho Rapidex? Meu jabaz, metacast.info, universonet.com.br/NerdExpress e o meu blog pessoal, que em breve eu tô lançando um podcast de psicologia lá, que é o pablo.deassis.net.br, onde eu falo sobre psicologia, tecnologia e tudo mais. Olha que chique, você, né? Vê, gente... Só assuntos de maluco, né, é igual, cara? Igual a gente, né? A gente só fala de putaria. Eu vou fazer um post analisando o Tosco Chanchado. Aí, olha só. Vai fazer um dossiê Tosco Chanchado. analisando o Tosco Chanchado, né, cara? Como não fazer um podcast, né? Patologia de Tosco Chanchado, mas enfim. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Até mais. Valeu, abraço. Pergunte ao seu Nonô. Ah, não! Não! Alguém me mate! Não! Pergunte ao seu Nonô desta semana, um ouvinte que vai esclarecer, que quer não, né, que busca, né, no conhecimento do senhor Nonô, este poço de sabedoria, poço de sensibilidade, com todo o cabedal de sabedoria, o oráculo do conhecimento. Sai pra lá com o cabedal, velho. Conhece mais do que o Google, hein? Manda esse cabedal pra lá, velho. Ui! O Google é meu blog. É? Eu posto umas coisinhas lá. É, você jogava bola com ele antes? Com quem? Com o Google. Não, não conheço. Não, não. Eu conheço o Gugu só, né? Google, liberado. Google é bem liberado, viu, velho? É? Bem liberado. Ih, rapaz... Nós temos um e-mail aqui do Markelson Anuto. Nome feio do inferno. Bonito, né, seu Nuno? Feio do inferno. Pois é, rapaz. Eu tive um. Ele diz o seguinte... Pois é. Puta que pariu. Ele diz o seguinte... Então, velho mais lindo do Brasil. Aí, viado, né? Tinha que ser um viado. Já começou, hein, seu Nuno? Começou com a chupação de pinto. Sabe, viado. Eu acho que esse lance da galera mandar mensagem dizendo que quer pegar o senhor por trás, eu acho que é o contrário. É, porque o saco tá rendido, né? Então lá atrás também dá pra ver ele, né, velho? Ih, rapaz. Quando arrasta no chão, chega a sair faísca, né? Então, velho. Então... Bom, vamos à pergunta. Eu creio que a resposta para essa pergunta, seu Nuno, vai ajudar muitos homens pelo Brasil, Orlando, Flórida e Nova Zelândia. E Espanha e também. E Veracruz. E Veracruz. Também. Bauru, então, Bauru, nem se fala. Nossa, como tem viado lá. Vamos lá. Eu tenho uma namorada. É mesmo? Eu achei que você era casado. Não, amigo. Eu sou casado, mas o Éder... Que Éder? Mais conhecido como Mark Ellison. Ah, o homem de nome feio. Eu tenho uma namorada que não está a fim de liberar o Boga. Isso daí é um mentiroso, amigo. O que seria o Boga, seu Nuno? O Boga é o cu, né, amigo? É o propriamente dito... Zóio de Tandera, ah, né? Ah, aquele zoinho. O brioco. Brioco. É o olho que nada a ver, né? Ah, onde sim. Não bate sol. É o zóio de porco, né? Zóio de porco é foda. É um asterisco, né? É, Almeida, é isso. Enfim. É o esgoto humano, né, velho? Ele diz assim... Pode falar. Eita. Ele diz o seguinte, seu Nuno, qual é a dica que o senhor dá Pra convencer ela a dar o ânus pra mim, caro velho Mushiba. Mushiba é a mãe dele, né? Vamos deixar bem claro. É, do que fique bem explicado. É sua mãe, o Marcelo. Então, Sananou, o que, que ele tem que fazer? Pera, o Boga, agora falou do ânus. Quantos anos ele tem? É, pois é. Bom, Marcelo, é o seguinte. Você já ouviu aquela expressão, tem que dar para receber? Pois é, é muito simples. Você vai até a farmácia, né, disfarçadamente, como quem não quer nada, e compra um negócio que chama pasta d'água, né, Almeida? Fala pro farmacêutico que é pra passar as queimaduras de sol, né? Ah, sim. Aí, na verdade, é pra passar onde não bate sol, tem dúvida. É. Aí você vai até a farmácia, a quitanda, porque aqui tem quitanda, né? Aham. E compra um desentupidor de pia. Sim. Já ouvi falar, Almeida? Já, então, sim. Desentupidor de pia. Sim. Aí você vai pra sua senhora lá, como é que ela chama? Mushiba, né? É. Você é a mãe dele. Não, né? Cita o nome. Então, é. Chama ela, fala baixinho no ouvido dela, chega pertinho do ouvido dela e fala carinhosamente: posso comer seu cu? Ei, posso comer seu cu? Deixa eu comer seu cu aí, amigo. E funciona, seu Nuno? Mas só falar baixinho assim? Eu acho que não, né, Almeida? Ah, sim. É que eu quero que o Marquinhos se foda, né? Ah, tá. Aí ele pega aquela pasta d'água e passa no corpo dele pra ficar bem liso, sabe? Sim. E senta no desentupidor de pia ao contrário, sabe como é que é? Aí você pede pra ela puxar o desentupidor depois que entrou. Pra ver se dá um prolapso do seu rabo, seu filho da puta. É... Vai ver como é que é cagar ao contrário, viado. Filha da porra. É, porque comeu dos outros ele quer, né? É. Agora, ver os titinhos ninguém quer, né? Puta que pariu. Se você quiser também mandar aí a sua pergunta, como é que faz, seu Nuno? Você manda, pronto. É simples e rápido e... poderoso. Manda uma carta, um e-mail, um telegrama, um fax. Existe fax ainda? Existe, opa. Fax, muito útil isso. Isso. Manda aí um e-mail para email@tochachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach É McNamara. É terceiro pra você, Almeida. Pode perguntar qualquer coisa, né, seu Nono? Pode. Respondo tudo, sei tudo. Beleza. Se não souber, eu posto lá no blog. Meu blog, www.google.com. .br também tem várias cidades. Tem várias, né? Várias cidades. É isso aí, não perca tempo. Várias cidades. Mande a sua pergunta para o Pergunte aos... Seu Nono. É isso aí, Almeida. Fui! Senhor Alemão. Opa, vamos ao resultado. E quem ganhou o DVD Curtindo a Vida Adoidado, simplesmente um clássico. Da sessão da tarde. Sessão da tarde. Da sessão da tarde. Tcharam. Foi Márcio Barros de Diadema. São Pablo. É, em breve aí ele vai estar recebendo na casa. No conforto do seu lar. Devagarzinho, lentinho. Isso, é. Até os eggs. Vamos deixar um aviso já, Márcio Barros, assim que você receber esse DVD, mande fotos. Isto. Né? Porque nós pedimos para o Mike, né? Aquele miserável. E nele não mandou pra gente. O que é um idiota. Por isso, por isso, Mike, se você esqueceu aí, estamos relembrando você. É. E Márcio Barros, assim que receber o DVD, mande fotos pra gente colocar aqui no Tosco Chanchada, beleza? A Podosfera Brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil e você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse Bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa. Alemão, estamos aí Copa do Mundo. Opa, empolgação total. Uma putaria só, né? Vuvuzela quase não enche o saco. E vamos aproveitar o ensejo aí que vários podcasts estão participando. Você viu? Interessantíssimo isso, hein, Perna? Estamos participando aí do Bolão Podcast Brasil 2010. Uia, o que seria o Bolão Podcast Brasil 2010? Bom, é que na parte dos podcasts funciona o seguinte: os podcasts vão participar lá e quem ganhar vai ter aí 30 segundos aí, um spot de 30 segundos fazendo o seu jabá em todos os podcasts participantes. Até quem não gosta da gente vai ter que pôr lá. Vai ter que pôr lá, porque a gente vai ganhar essa a porra. A gente vai pôr lá neles. Entendeu? E nada aí, são 40 ou 50 podcasts que estão participando. Isso, a gente tá em 299. Mas o que que nossos ouvintes têm a ver com isso? É o seguinte, além desse bolão feito para os podcasts, tem também o bolão para os ouvintes do podcast. Olha só. E o que os ouvintes vão ganhar? Falas nos podcasts? Não, senhor alemão. Algo muito melhor do que isso. Muito mais melhor. O ouvinte que ganhar o bolão vai ganhar aí um iPod Touch de 8 GB para baixar aí vários toscos chanchadas. Cassiutes, no valor de R$599. É, um iPod Touch segunda geração aí, rapaz. É, prêmio bom. Em dinheiro, não é igual a gente não, que dá porcaria. Cara. Prêmio bom, rapaz. É. Mas e aí, como é que faz pra pessoa concorrer? É simples de tudo, senhor alemão. Rápido, fácil, rasteiro e gostosinho. É só entrar no site futifan.com.br, né? Futifan.com.br. Achei que você ia soletrar ponto também. P-O-N-T-O. Fazer o seu cadastro e participar lá do bolão da Copa do Mundo. Opa. Né? Porque tem outros bolões lá, mas vão concorrer só o pessoal que participar do bolão da Copa do Mundo. Se você não entendeu nada do que eu falei, tem o link aí abaixo no post. É só clicar e acessar lá, fazer o seu cadastro e concorrer, rapaz. Vai que dá certo. Vai que você toma o azar de ganhar isso aí. Já pensou? E tem que botar lá que é do Tosso Chanchada, Perna? Não, não. Não precisa, não. Carece, não. É só ir lá e todo mundo já sabe. Não precisa, porque são bolões à parte, né? Tem o bolão aí pros ouvintes, né? Que vão concorrer ao iPod e pros podcasters que vão correr a esse spot aí em todos os outros podcasts, tirando o sarro, hein? Você viu? Que beleza, hein, seu Nono? Já pensou? Já pensou, Ângelo? Nós lá naquele famoso. Ei, lasqueira, hein? E eles não poderem tirar nós. Ih, vai ter que colocar. E a gente lá, e nós aqui, e é tudo de graça. E seu Nono tá drogado hoje. A vuvuzela. A vuvuzela. É isso aí, galera. Participe lá, né? Não perca essa chance. Vuvuzela. Porque quanto mais você demorar pra se cadastrar, menos jogos você vai ter aí pra palpitar. E com isso você perde pontos lá na premiação geral. Vai logo, vagabundo. Vai no ranking, beleza? Isso. Corre. Corre lá. Fui. Vamos agora para Tosco Indicação. Cala a boca, filha da puta. Eu dou um burro. Eu mato ele. Muito engraçado. Que indicação dessa semana, senhor alemão? Sim, senhor. Nós vamos falar aqui com um rapaz, um dos mentores do podcast que é meio caminho andado já. Uia. Porque tem nerd no nome, rapaz. Ih, já ganhou metade. Já ganhou metade dos ouvintes da podosfera, né? Vocês sabem que participar do Tosco Chanchado é outra metade do caminho andado, né, cara? É, porque você tá entrando no meio da podosfera, né, cara? E aí você começa a andar, né? Você tá na metade do caminho, você participa do Tosco Chanchado, você anda tudo pra trás. Na pornosfera, entrei. Nós estamos aqui com o Guizão do Nerdrops. Tudo bem, senhor Guizão? Tudo bem, senhoras. E com vocês? Ah, estamos aí, né? Com o bolso vazio. É. Com poucos ouvintes, não tanto quanto Nerdrops. Vou ser tão mal então, hein, vamos velho. Colocar nerd no nome, Perna. Vamos colocar Tosco Nerd. O que você acha, Nerd chanchada, velho. Fala aí, Guizão. De onde surgiu aí toda a ideia do Nerdrops, cara? Então, o Nerdrops surgiu... Na verdade, existia um outro site, bosta, brincadeira. Bom, a gente resolveu se juntar porque a gente sentiu falta de um cast que falasse de notícias e todo mundo de entretenimento, né? E aí que surgiu o Nerdrops, né? Uma ideia de quatro idiotas, mais ou menos que nem o Tosso Chanchada, ou foram mais que quatro. Aqui foi um idiota que cutucou outros idiotas, né? Ah, basicamente a mesma coisa. E o nosso cast, ele basicamente fala sobre do mundo do entretenimento, cinema, quadrinhos, videogame, entre outras coisas aí, mulher pelada também e tal. É aquelas coisas que, tirando a mulher pelada, é claro, aquelas coisas que ninguém assume que gosta, sabe? Então a gente... Tem uns que não assumem também que gostam de mulher, né? Pois é. Então. Tem uns que não gostam mesmo, né, cara? Apesar de tentar assumir. É, tem uns que falam que gostam, mas não gostam. Apesar de ser casado, ainda bem que existe gente que não gosta, né? Porque aí sobra mais pra quem tá solteiro, né, cara? É, o Gianni Aquino. Não, mas nem que eu quisesse, cara? Você tá ligado que ele fala com uma outra cabeça, né? É, é verdade. Tem mais sangue lá, né? Tem uma outra visão da situação. E é isso aí, toda segunda-feira sai um novo episódio do Nerdrops. E o nosso site também tem várias colunas de uma galera boa que escreve sobre o mesmo conteúdo que a gente fala, né? Videogames, cinema, todo entretenimento em geral aí. Mulher. E acessa se quiser. Mulher, cara, fica pra gente só no cast, porque a galera não gosta muito. Ah, é segredo. É. Visão! O pessoal tem medo de falar, sabe? Você tá com quantos anos, cara? Eu tô com 23. Bom, então você não pegou muito a fase... Acabado, né, cara? Nerd roots, né, cara? Acabado nada, meu querido. Você não viu uma foto minha em preto e branco pra você ver o que é um cara acabado. Cara, na verdade, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Guizão, alemão. Yeah. Pense num cara maior que eu e o Vinícius, assim. Tanto na altura quanto na largura, cara. É um boneco de Olinda, então. Não, eu já falei, cara. Vocês estão me chamando de gordo. Eu não sou gordo, cara. Eu sou baixo demais pro meu peso. Se eu tivesse uns 8,5 metros, ia ser, ó. É proporcional, né? Ô, filho, você vai ver desfilando. Ô, Guizão, você acha que é especulação, é inveja ou, na verdade, hoje existe o nerd fashion? Hoje, a palavra nerd virou moda. Nerd fashion. Ah, cara, coisa mais gay que essa. Eu acho que isso existe. Eu acho que existe sim, cara. Mas o nerd, eu acho que ele virou moda a partir do momento que o mundo do entretenimento mesmo começou a se destacar por isso, entendeu? Quando várias pessoas que eram cults, que eram pops, não sei o que, começaram a se destacar como grandes nerds, assim, tipo... Grandes diretores do cinema, grandes atores, pessoas que todo mundo admira, começaram a se destacar como, homem, eu gosto de Star Trek, eu gosto de Star Wars, eu jogo videogame, eu não tenho namorada, eu... Eu me visto igual um idiota. Tenho 35 anos, moro com meus pais, essas paradas assim. Puta que pariu, eu conheço monte assim, cara. Então, tá vendo? Eu acho que aí o público começou a se enturmar mais com essa situação nerd, né? O nerd deixou de ser um excluído, apesar de ainda ser, mas ele começou a se integrar um pouco mais na sociedade, assim, e às vezes até virando referência. Não por ser nerd, mas porque ele também é nerd, né, cara? E apesar que eu acho que todo mundo é nerd. Assim, todo mundo... Tem alguma coisa nerd, sabe? Em alguma coisa, assim, que a pessoa gosta demais, né? Apesar que o cara começar com... Se o cara for entendido em alguma coisa demais, o cara já é nerd naquilo. É, cara. Você vê aqueles caras que você vai conversar sobre futebol, por exemplo, que é o assunto mais anti-nerd do mundo, né, cara? Começa Esporte, a conversar... Né? Qualquer coisa que envolva movimento aqui. É, o único movimento que é aceitável é a punheta, né? Só. Devagar, pouquinho ainda. E com cuidado. É. Creminho, passa, não pode ir tratante com aquele jeito. Mas desde que começa assim, que você fala, meu, que papo nerd, sabe? Mas é que as coisas nerds são consideradas coisas mais pop, né? Tipo RPG, videogame, podcast, sabe? Essas tranqueiradas todas, assim. Ô, Guizão, você tá ligado que no mundo do rock'n'roll existem os modinhas, né? Que são os chamados roqueirinhos de shopping, que é aquela molecada que a gente vê nos shoppings e tal, usando camisetas de bandas que elas mal ouviram falar. Tipo punk, assim, Avril Lavigne. É, começa a ouvir Paramore, acho que ouviu a melhor coisa da vida. Chemical Romance. Né? Começa... Bom, você entendeu de que tipo de pessoa eu tô querendo dizer, né? Sei, claro. Então, eu tenho só um recado pra mandar pra essa galera, queiram todos foder-se. Okay? Você acha que hoje, com a internet aí mais liberada a todos, aí você acha que também existem os nerds de shopping, cara? Eu já reparei isso, cara, porque você vê que agora, assim, dependendo dependendo do contexto que você vive, você é praticamente criticado se não for nerd, né, cara? É, porque tipo, falar que gosta de Star Wars hoje é hype, né, cara? Ah, é, e outra, é assim, tipo, ah, você gosta de Star Trek, né? Tipo, eu odeio Star Trek, cara, eu acho você desgraçado, horrorosa, ruim pra cacete. Ô, sem brincadeira. Aí o nego vira e fala, mas você não é nerd, sabe? Como se fosse crime, pô, desculpa, sabe? Eu não sou... Desculpa, então, sabe? Perdão por não ser nerd. Exato, então tem toda essa questão de mesma coisa de rock, cara, mesma coisa de pagode, tudo isso, sabe? Então, eu acho que atualmente você tem que ser nerd se você gosta de videogame, se você gosta de alguma coisa específica, você é obrigado a ser nerd. Então, se você joga videogame, você não pode ser só um cara que curte jogar videogame, você tem que ser o cara que zera todos os jogos 100%, se você assiste um filme, você tem que saber a história até da infância do figurinista que fez a... do figurante que fez a Árvore 3 do Senhor dos Anéis, sabe? Então... Isso se contar o ídolo chamado Action Figure, né, cara? Que é a imagem santa do personagem, né? Ah, é. É isso. É o altar, né, cara? Você não tem uma prateleira. Você tem um altar de Action Figure nessa cara. Puta que pariu. Ô, Guizão, você sabe que a Cascavel tem um guizo, né, cara? E você sabe que pro guizo fazer barulho, ela balança o rabo, né? E você sabe que quando a Cascavel é grande, ela tem um guizão, né? Então, como é que faz pro guizão fazer barulho? Balança o rabo também, mano? Balança a pança, filho. Ai, caralho. Dá um tchau, dá um peido pra você ver se não faz barulho pra caralho. Oh. Guizão, que série que você tá assistindo agora? Ah, cara, eu não tô acompanhando nenhuma, assim, atualmente. A que eu parei foi... Lost. Cara, não assisti Lost, velho. Eu também nunca assisti. Aliás, ô Guizão, você tem aí alguma coisa a dizer sobre o final de Lost? Ele não assistiu. Ô, cara, é a paz, cara. É a paz. 6 amém. Anos, cara. Amém, amém. Não, brincadeira, eu não acompanhei Lost, assim... Depois da quarta temporada, porque eu assisti a baixada na internet também, deu pau no arquivo, fiquei com raiva, não assisti mais. Tô louco, cara. Você não tá revoltado, então. Por causa de um arquivo, o cara parou de baixar todos, né? Você viu? O que o ódio não faz, mano? E eu gostei do final, cara, apesar de não ter entendido metade do que passou. Eu acompanho o Dexter. Sim. Que não sei se vocês conhecem. Sim, tô fazendo a temporada aí de... A maratona aí de Dexter, cara. Nossa, demais, né, cara? Muito bom, muito bom. Eles são nerd do caralho. E eu acompanho mesmo assim Big Bang Theory, cara. Só que é uma sitcom, né? Mas nada assim, não acompanho. Eu tenho parado de acompanhar séries, cara, porque eu nunca acerto os horários que passam. Eu falei pro Perna esses dias, eu não consigo mais acompanhar séries sérias, sabe? Porque geralmente série você tem que acompanhar pra você entender, né? Agora que nem Big Bang Theory, você assiste um episódio lá e você dá risada do mesmo jeito. Two and a Half Men, né, cara? É, exato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, cara? Então você... Você assiste, não... quem que é essa mulher que entrou agora? Sei lá, não, apareceu aí. Mas ela é legal. Exato. Guizão, Xbox ou PS3? Cara, eu tive PS a minha vida toda, mas eu sucumbi à Microsoft e acabei comprando um Xbox, cara. Mas... Só porque dá pra piratear, gente. É isso que eu ia perguntar. Justamente por isso. 360 por furiagames.org, você baixa qualquer jogo que você quiser. Olha aí. Não, e o Guizão, o Alemão, não sei se você sabe, mas... Não sei. Ele tem a mania, cara, de fazer as capinhas até dos jogos. Olha, ele tá fazendo um site já. Eu tinha, cara, agora o dinheiro acabou, eu não faço mais. Nossa. Capas de jogos personalizadas. Guizão, você que é um usuário também de Mac e tal, você, na maioria das vezes... Pode até ser retórica essa pergunta, mas eu acredito que não. Você tá entre Mac e PC também ou você já se decidiu? Nossa, tipo, saiu do armário, né? Já comprou um Xbox, né? Já tá indo pro lado da Microsoft. Não, né? Então, cara... Então, mas você assim, se encaixa no... Igual o Tato Tarkan, que é um MacFag? Tutankamon. Não, cara, ó, eu gosto muito dos dois sistemas. Porque eu mexo muito com o Mac lá na agência que eu trabalho, eu tenho Windows em casa. Mas vou te falar, cara, os dois têm grandes vantagens do mesmo jeito que os dois têm grandes desvantagens. O Windows, por exemplo, cara, eu queria que uma foto minha ficasse de ponta cabeça enquanto gira num quadrado mágico, sabe? Meu, você entra no Google, digita isso, tem um programa pro Windows que faz isso pra você. Sabe, agora o Mac não, cara. O Mac é mais fresco, sabe? Ele é cheio de pormenores, assim. Mas, em compensação, o Mac tem uns recursos de visualização de imagem, por exemplo, mexer com arquivos grandes e até algumas outras visualizações, assim, que são muito mais fáceis e mais rápidas de se ver, sabe? Então auxilia muito, tipo, é uma coisa tão simples, cara, que se o Windows tivesse, ia ser uma mão na roda. Então ele é simples por um lado e por outro lado ele chega a ser meio que burocrático, vamos dizer assim, pra fazer certas coisas. Ah, é, cara, pô, pra você conseguir compactar um arquivo em RAR em várias partes, você precisa fazer não sei quantos mil programas, saber de programação, sabe, só, porra. Caralho. Nossa, sem contar o preço também, né? É, sem contar isso, né, cara? Isso que é foda, aqui no Brasil é que é caro, né, assim, essas coisas, cara. Exato, cara, a mesma coisa do PlayStation, né, cara, porque, tipo assim, eu, se pudesse, eu seria um cara que compraria jogos só originais, mas, porra, cara, sabe, assim como vocês, cara, eu tenho carro, tenho, sabe, tenho conta pra pagar, eu tenho um monte de coisa pra fazer, velho, não dá pra ficar pagando 300 pau em cada jogo, cara. É por isso que eu espero cair o jogo em decadência e eu compro 30. Porque você sabe que na o feira alemão, do rolo, né, velho? É adepto... Você leva uma máquina de escrever. É que o alemão é adepto do PS3, né? O alemão é um grande agora, possuidor aí de um PS3. Agora eu só compro jogos originais. Tá certo. Porque eu quero, não é porque eu da pirateada. Porque eu não peguei. Oh, é. Três e porque vezes, um Blu-ray é tô três quase pagando pro cara adivinhar como é que pirateia, cara. E porque o Blu-ray Virgin é três vezes o preço, né, cara, de um jogo. Então, e eu tava pensando nisso aí, imagina se você compra um Blu-ray Virgin, então você vai gravar e chega no meio da gravação, dá erro. Não, fica uma semana gravando, né? Então. Aí não, no sexto dia, em vez de Deus descansar, ele joga uma praga em você, risca seu DVD, seu Blu-ray. Em vez de dar a luz, dá problema de DLL, né, cara? É. Fudeu. Guizão, considerações finais aí, mande o seu recado aí pra galera que ouve o Tosco Chanchada. Bom, um abraço aí a todos os ouvintes do Tosco Chanchada. E quem quiser saber mais sobre o site, ouvir o nosso podcast, é www.nerdrops.com.br. E a gente fala sobre as notícias da semana e tal, com bastante bom humor, o Perna já participou. É, o peso de papel, né? vi alguns links legais. Mas não é, cara, sabe o que acontece, Guizão? É que vocês manjam muito, cara. E eu chego lá e eu não manjo igual vocês, entendeu? Então... Pra nem vergonhar. E eu também não sei fazer piada legal, então, cara, eu acabo sendo o peso de papel do Nerd Drops. Pela segunda vez, cara. E já estão convidados uma terceira vez, o alemão, a hora que ele puder sair da jaula, ele participa com a gente aí. Eu tenho que falar com a dona da jaula, cara. A guardiã. Então é isso, cara. Ó, eu acabei de ouvir o episódio 35 de vocês sobre o mensagens subliminares, cara do céu. Vocês, puta, é foda, velho. Você tá ligado quando você manda, tá todo mundo quieto, você manda aquele ha! Bem alto assim, né? Na Guizão, uma pergunta final aí. Você já passou vergonha ouvindo Tosco Chanchada, cara? Não, porque eu sou um cara sem vergonha já, né, velho? Já perdeu tudo que tinha que perder, já, né? Já, as pregas, tudo, já foi tudo, né? Prega, o guiso, já foi tudo embora. Perdeu o guiso, já. É isso aí, galera. Esse foi o Guizão do Nerd Drops. www.nerdrops.com, podcast muito mais até que indicado pelo Tosco Chanchada Podcast, porque a galera é muito gente boa. Só por isso já vale você ouvir o podcast deles, beleza? E ouvir o Nerd Drops, vocês já sabem que é meio caminho andado, né? É, tem isso também, né? Tem isso também. É verdade. Abraço, Guizão. Até mais. Abraço. Manda um abraço pra toda a turma do Nerd Drops lá. Got you throwing it away.